assim, na real. Cai o muro de Berlim, as rádios tupiniquins ainda amarelam de tocar algo assim. Hoje em dia talvez se não tivesse nesse jogo da rima, daria sete palmos abaixo de terra, flores caindo e meus amigos lá em cima. Sem deixar pegadas ou pistas, quilos e quilômetros de boas batidas e rimas em 12 polegadas, bem debaixo de suas barbas, bem debaixo de suas vistas. Olhando pelo olho do meu futuro sogro, figuro como figura malquista. Fico melhor na cela como réu do que na sala como visita. Recuso em chassuístas, cisma em chassuísmos. Por isso não insista, blasfemes pra vez. Me mande pra aquele lugar, não há aonde não fui. Bisneto de Alá, neto de Mário, filho de Rui. Organismo forma gen, rebate sangue ruim. Eu agradeço tudo que tenho. Família e amigos, rascunhos, redesenho. Os pretos na cara... Os pretos na casa grande, os senhores feudais ralando no engenho. Foda-se de onde venho, na tua frente estou. Bou! Quebrou o espelho. 7 anos de azar, vou dar um perdido nos que se acham e não tem mais como voltar. Haha, como engasguei aquela hora, vou ter que rewind it. Mulheres e crianças primeiro, enquanto eu vou te munir. Mulheres e crianças primeiro, enquanto eu vou.